nas estradas que passei, nos lugares que pisei, eu não quero mais voltar, pois você me abandonou, me feriu e magoou. Você só me fez chorar. Eu estou aqui sozinho, sem amor e sem carinho. Eu não posso esquecer esse amor que era tão lindo e hoje está me destruindo. E a culpada é você. Estradas, caminhos que seguem sem vidas, sem almas, sem ninguém. Estradas, caminhos que seguem sem vidas, sem almas e sem ninguém. Nas estradas que passei, nos lugares que pisei, eu não quero mais voltar, pois você me abandonou, me feriu e magoou. Você só me fez chorar. Eu estou aqui sozinho, sem amor e sem carinho. Eu não posso esquecer esse amor que era tão lindo e hoje está me destruindo. E a culpada é você. Estradas, caminhos que seguem sem vida, sem almas e sem ninguém. Estradas, caminhos que seguem sem vida.